Vai precisar dar o grito no começo? Não, né? Já vai ter um Olá Tranqueiras depois, então acho que não é necessário. Só não sei como é que... Ah, seja criativo, vai. Parabéns pra você, nessa data querida. Talvez um iniciando as festividades de um ano, algo do tipo, pode funcionar melhor do que o parabéns. Cara... De aniversário, parabéns, faz sentido. É, porra. Cara, eu não tinha pensado nisso, verdade. Eu sou meio burro às vezes. Caralho. Bom, de qualquer forma, esse vai ser o episódio iniciando a comemoração do mês de aniversário do Curva de Rio. Esse foi o episódio que a gente gravou em primeiro lugar. Mais ou menos, né? Esse foi o primeiro que a gente pensou que de fato ia ao ar, mas nem esse acabou rindo, né? É, não, gravação, acho que esse foi o primeiro. Ah, tá, entendi, entendi. Tem aqueles outros lá. Olha, Tem aqueles lá. tem muito material. Tem muito Curva de Rio antes do zero, cara. É, cara, Curva de Rio é tipo Windows, é. Até começar a prestar, teve muita coisa que a galera achou que não Nunca ouvi valia de alguma falar. coisa. Então, esse Enfim. programa sou eu, Matheus, José Filho e Luquinhas, falando sobre o filme Clube da Luta do senhor David Fincher. Filme muito bom, um dos meus filmes favoritos, acho que o Matheus também gosta. Foi o Sim. podcast que a gente mais se preparou, né, Matheus? Você chegou a ler o livro até. Eu li o livro pra gravar esse podcast, de fato. Ficou meio merda ainda, né? Então, não é que ficou merda, acho que a gente que não tinha mão ainda. Fala real, vocês vão ouvir daqui a alguns minutos o podcast zero. A gente tava sem muito preparo, a gente tava tenso e sem saber direito como fazer ainda as coisas. Então, nem que o programa ficou ruim, tem bastante informação também informativo. Até o nosso amigo Felipe, o astrônomo, ele chegou a ouvir esse programa e gostou bastante, mas ele não tem a alma que o Curva de Rio adquiriu nos programas seguintes. Eu acho que é isso, pelo Então, menos. Beta, acho que vale. Se você gosta do Curva de Rio, vale a pena você ouvir. Se você gosta do filme também, vale a pena. Mas esteja ciente de que não é o Curva de Rio ainda. Não, ainda não. Esse é um pré-programa. E se vocês gostarem, a gente pode talvez, quem sabe, continuar a fazer mais desse formato, talvez, Rafael? Pode ser, por que Pode não? ser. Vai que a gente volta a estudar tanto assim. Vai que faça eu ler um livro de novo, né? É, Impossível olha. que sim. País que 60% da população não vê, né? Exatamente, cara. Ajude o Matheus a ler um livro. Então lá, sobe a música, Matheus. Chega aí. Isso aí. Muito obrigado, galera. It really is your special day. There's something we'd all like to say. Have a real happy birthday today. Começa agora, Curva de Rio Podcast. Olá, tranqueira de Jack. Eu sou Rafael Almeida e comigo aqui hoje está José Filho. E aí, galera, tudo bem? Comigo também, Lucas Oliveira. E aí, pessoal, quer saber onde foi parar o banco? Matheus Mantuan também está conosco. Bem, pessoal, eu queria dizer que se alguém vê o Robert Paulzinho de cabelo preto passando na rua, é o nosso host Rafael Almeida. Filho da puta. E como já deve ter ficado nítido, hoje vamos falar sobre Clube da Luta. Já quebrando as duas primeiras regras do Clube da Luta de cara. Vamos falar sobre o filme agora. Você conhece Tyler Durden? Clube da Luta era um presente meu e do Tyler. Nosso presente para o mundo. Vamos começar falando sobre o criador da obra, o Chuck Palahniuk, que escreveu o livro, também Clube da Luta, o filme dirigido por David Fincher. Chuck Palahniuk, Matheus. Eu acabei lendo agora, nessa última semana, o livro para poder gravar com vocês o episódio em si, né, agora. Pelo que eu vi que fala dele na capa e a gente deu uma pesquisada em cima, o cara tem uma vida bem conturbada, né? Ele foi lutador amador parte da vida, já trabalhou com ele, subtrabalhos diferentes, já fez várias coisas que não é especializado para ser, apesar da formação em jornalismo que ele tinha, ou tem, afinal, ele tá vivo até agora, né? Não tinha, tá aí ainda, pelo Acho menos. Acho que diploma de jornalismo não inspira, né? Deve no Brasil, até o final da vida. No Brasil não é muito necessário, mas sei lá, pelo menos tem é importante. Enfim.